Bate-bola, jogo rápido. Eu sou a Mari Ribeiro e dessa vez eu não vou precisar engordar pra emagrecer de novo. Só vou emagrecer. Olá, eu sou a Ciana Lima e eu prometo que 2019 eu vou ter mais paciência. E é isso. Olá, eu sou o Thiago e se promessa fosse dívida, todo político tava com o nome sujo. Boa. Fala, rumo de entidade demente. Aqui é o Vudu Reverso e eu prometo que esse ano eu não prometo porra nenhuma a ninguém. Isso aí, acho que deu pra entender o que a gente vai falar aqui hoje, de promessas de final de ano, pra terminar o Milenianos com chave de ouro, ou com roupa branca, ou com roupa dourada, não sei, vamos entender mais. Roupa preta porque eu sou trevoso. Gótico trevoso. Ou roupa vermelha pra tratar com os pais. Põe laranja. Não, velho. Laranja vai ser a cor do verão, viu? Que pai. Ou então põe amarelo, porque aí atrai dinheiro, que é o que todo mundo tá precisando. Ah, minha filha, vou parecer um sol nesse verão, esse verão pintado de cima a baixo. Mas do jeito que as coisas estão indo, acho que eu vou ter que ir de arco-íris, então, passar o... É uma boa também. Então, você prepara um banho de rosas e toma o banho à meia-noite. Aí você pula 7 ondinhas, mas tem que iniciar com o pé direito. E são 7 uvas verdes, mas tem que guardar a semente na carteira para trazer dinheiro. Não, você não precisa comer nada que ande pra trás, só pra frente. Tem que ser peixe, tem que ser porco. Joga fora a galinha. Quem trouxe a galinha nessa história? Não era pra trazer galinha. E a roupa tem que ser branca, a roupa íntima tem que ser de que cor? Mas o horário de verão vai atrapalhar. Ah não, gente, tanta coisa. Mas é isso, a gente vai falar de promessas de final de ano e virada de ano. Alô, alô, Planeta Terra chamando. Alô, alô, Planeta Terra chamando. Diretamente do milênio passado. Esse é o Mileniados, onde tudo pode acontecer. E acontece, hein? E aí, quando a gente estava criando essa pauta, o Vudu Reverso virou assim, tem que começar falando pelo segredo. Vudu Reverso, o que que é o segredo? Eu não posso falar. Vudu, cá entre nós. O segredo é ficar aqui, ó, no Mileniados. Ah, então tá bom. Só pra gente, só pros nossos ouvintes aqui. Vou falar só pra vocês, mas não conta pra ninguém. Tem um livro que causou uma revolução alguns anos atrás no meio das pessoas que acreditam em qualquer porcaria, que é O Segredo. Segundo esse livro, ele conta o segredo que as mentes milionárias, as mentes vencedoras, as pessoas que atingem seus objetivos conseguem, os segredos que elas usam para atingir o sucesso, atingir os seus objetivos, conseguir as coisas que eles querem. E esse segredo, basicamente, funciona, pelo que eu me lembro, trata-se de você escrever num papel as coisas que você quer e pensar e mentalizar muito e agir como se já tivesse ganho aquilo, que isso vai fazer você conseguir as coisas. Tem uma parte... Foi assim que você conseguiu se aposentar tão cedo? Foi. Mas com certeza foi. Eu mentalizei. Eu vou me fuder, vou tomar no cu. Eu vou me lascar na vida, que é assim que eu vou que me aposentar. Que mentalização forte. Eu fiquei mentalizando. Não é? É. Funciona. Funcionou. Brincadeiras à parte, né? Aí que tá. O pessoal do segredo diz que se você pensa em coisa ruim, você atrai coisa ruim. Se você pensa em coisa boa, você atrai coisa boa. Obviamente isso é bullshit. Eu tenho 3 anos aqui. Não, 3 não, minto. 5, 10 anos que eu tô pensando no meteoro e até a hora agora não chegou. Vem meteoro. Pois é, só pra posteridade, se chegar o meteoro a partir de 2019, não é culpa minha, tá? Isso foi só brincadeira. Não me culpem. Isso aí, ó. Eu quero dizer que eu já te dei o céu, já te dei o mar e não tô esperando o meteoro da paixão até agora. Cadê o meteoro? Acabou com a imunidade. Nossa, Luan Santana, é. Puta que pariu. É. Nossa, referência aqui, viu? É por isso que eu mentalizo o meteoro. Eu pedi essa semana o meteoro, mas, e tô esperando ele. Falei que 2018 pois já acabou e ele pode chegar junto. É, mas falaram que ia ter um meteoro pra cair no dia do meu aniversário, tô esperando até hoje, não caiu ainda. Aí, ó. É pra você comemorar, Thiago. Sacanagem, fica frustrando a gente. É. Aí, o Thiago tentou mentalizar o segredo dele no meteoro, não deu certo, não funciona. Aí, ó. Então, mas a questão do livro Segredo Por que, que eu falei da gente começar a pauta com o segredo? Porque as pessoas que seguem, que leem o segredo, elas têm uma coisa muito legal. Elas fazem promessas para si mesmas. Muitas dessas promessas que elas não podem cumprir. Uhum. E por que, que elas fazem isso? Porque elas acreditam que isso vai acontecer. E isso faz parte de você fazer a promessa. Você precisa se iludir. Você precisa botar na cabeça que aquilo vai dar certo. A gente precisa se iludir. Tem gente que acredita que casamento funciona, né, John? Que casamento que funciona, vai perder peso, vai parar de beber, amor existe, que vai parar de reclamar, enfim. Então, uma série de coisas que a gente acredita. Então, é por isso que a gente vai começar a nossa conversa falando do segredo. Ok. Então, o segredo é aquilo que a gente bota na cabeça, mentaliza e tal. Eu lembro, eu pedi pra você explicar, mas eu lembro uma parte, que esse segredo teve até versões comentadas com a Ana Maria Braga, pra quem não sabe. Nossa. E aí, outra curiosidade é que a Ana Maria Braga, ela é bióloga, viu? Pra quem não sabe, ela é bióloga. E super saiyajin. É. É. É verdade. E irmã do Supla. Que é outro saiyajin de tempo integral. É, verdade. E aí, eu lembro uma parte desse segredo, é que, tipo assim, quando você vai pagar uma conta, na fila e tal, no banco, na lotérica, onde você for pagar sua conta, você sai de casa pensando já, tipo, putz, já vai ter uma fila grande. Aí você chega lá e tem a fila grande. É porque você chamou a fila grande. Então você tem que sair de casa pensando que não tem fila na lotérica. Aí você chega lá e pá, tem fila na lotérica. Porque não adianta nada. Se for quinta de outro, então vai adiantar nada. Gente, aí ó, é estatística. Se você parar pra medir a porra das filas, ver o dia útil e blá blá blá, a matemática e a porra toda e a esotérica e tal, você vai ver que tem os dias certos pra você ir na porra da lotérica e não pegar fila. Tem os horários. É só isso, gente. É, se você pensar, você não precisa depender do segredo do universo pra isso. Se você pensar um pouquinho. Mas esse negócio de mentalização dá certo. Eu já fiz isso, dá certo. Teve uma vez... Uma vez nada. Várias vezes quando eu ia pro estágio, né? Quando eu tava na faculdade ainda, na graduação. Aí eu precisava pegar o ônibus pra ir lá pro outro campus, que era longe pra caramba. E eu pensava, nossa, eu tenho 20 minutos pra chegar lá e o ônibus está lá me esperando. Aí, geralmente, quando eu saí de casa, eu falava assim... Geralmente, quando o sinal tá fechado, o ônibus tá indo pra estação pra eu pegar. Então, o sinal sempre tinha que estar fechado pro meu tempo dar certo. Então, eu já saí de casa. O sinal, na hora que eu chegar lá, vai estar fechado e o ônibus vai estar chegando ainda. E sempre dava certo. Mentalização, tá vendo? Tem ônibus na rua da Cassiana de 10 em 10 minutos. Mas, não, sim, não, não, não, não é de 10 em 10 minutos, não. Ó, eu tô aqui zoando o segredo, mas eu tenho uma história de segredo que é um pouquinho parecida com a Cassiana, mas essa é de segredo mesmo. Ah, então vamos abrir o baú, então. Você que começou, você que quis colocar o segredo no coisa? Quando eu morava em Ilhéus, trabalhava a 40 minutos de caminhada do meu local de trabalho. Uhum. 40, 50 minutos. Aconteceu assim algumas vezes, né, que eu tava sem dinheiro para passagem. Eu acabava tendo que ir a pé. E era uma andada muito boa, mas fazia o quê? Tinha que trabalhar. Teve um dia que eu acordei, eu tava com o pé doendo, muito doendo. E eu fiquei naquela, oh meu Deus, eu não posso, eu não vou aguentar andando, não vou aguentar andando. Eu cacei moeda pela casa toda, não achei nenhuma. Nossa. E aí eu comecei a mentalizar, não, eu vou ter que dar um jeito, eu vou de alguma coisa, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E fiquei naquela coisa do segredo, meu Deus do céu, eu vou conseguir, eu não vou pro trabalho a pé, não vou pro trabalho a pé. Acabei que saí de casa andando. Comecei a caminhar pela orla ali, eu morava na Avenida de Frente pro Mar, fui caminhando pela orla, uma caminhada que se não fosse pé doendo seria até agradável. Fui andando de boa, quando eu, mais ou menos uns 2 minutos de caminhada, eu tô vendo um carro buzinando do outro lado da rua. Aí eu olhei assim, que porra é essa? O cara buzinando e eu não conhecia o motorista. Aí me ensaia um colega do trabalho, me ensaia na janela. Ô, José Naldo, bora, rapaz, bora. Beleza, entrei no carro. O cara morava lá junto do trabalho. Que diabo que ele tava fazendo ali? Ele tava saindo de um hotel com que ele tava com a menina, que ele conheceu na noite anterior. Ó, pra você ver o segredo funcionando. Certo? E saiu justamente no horário que eu tava saindo de casa a pé pra ir pro trabalho. Arrumei uma carona. Uhum. Pois é, você mentalizou e deu certo. O cara foi te buscar, na verdade, viu? E de quebra, ele ainda deu uma. Olha só. É. Olha o segredo funcionando nas amizades. Aí, ó. Ele lucrou mais do que eu. Né? Eu preferia trocar de lugar com ele. Mas não, né, foi que você mentalizou. Então, assim, você mentalizou que você queria ir embora. Você mentalizou, você precisava errado, ir pro trabalho. Eu mentalizei que eu não queria me foder. Se eu tivesse mentalizado que eu queria foder, teria dava certo. Exatamente. Tá vendo? Bonito, hein? Jesus. Pulando sete ondinhas na minha frente. Não é nada disso que você tá pensando. Ah, não é o que eu tô pensando. Eu não tava pulando sete ondinhas. Agora é a coisa da minha cabeça. Eu tava fugindo de água viva. Mas voltando às promessas, não. Então tá, então a gente faz o segredo que é mentalizar as coisas boas. Normalmente as pessoas fazem isso no início do ano, pra ter um ano bom. E aí elas vão e anotam isso, fazem promessas. Algumas pessoas anotam, outras pessoas só fazem promessas e tal. E aí tem as famosas, né, promessas. Diga, do reverso. Mari, só vamos usar o termo correto, cientificamente utilizado, que é se iludir. Nossa. Por que que se iludir? Véi, a partir do momento que você faz uma promessa pra você, você está criando uma ilusão. A partir do momento que você precisa... Ó, se você já usou a palavra mentalizar, significa que você está se iludindo. Ah, cara, não acho. Eu também acho que não, mas... Ai. Por que, John? Explane esse ponto de vista seu, por favor. Vamos colocando dados práticos, certo? Vamos falar sobre as promessas. Quando você faz promessa de fim de ano, você vai cumprir? Uai, eu cumpro. Espera-se. Eu cumpri várias promessas que eu fiz ano passado, eu cumpri esse ano. Beleza, você é um caso à parte. A humanidade não faz isso. É por isso que eu falo que você é uma caso à parte da humanidade. É isso mesmo. Pessoas não cumprem promessas. Principalmente quando faz promessas só pra você mesmo. Mas eu acho pior cumprir promessas que eu fiz pros outros, não? Exato. Cumprir promessa pros outros, você assume um compromisso público. A partir daquele momento, você se sente cobrado. Quando é pra você mesmo, as pessoas ligam o foda-se. E a chance de se sabotar é maior quando a promessa é pra você mesma. Ah, com certeza. Mas eu acho que é prometer pra mim mesma, eu sou a pessoa mais importante que tem pra minha vida, entendeu? Tipo assim, então eu meio que... Sim, o legal é você fazer a promessa pra você e cumprir ela, não se sabotar. Botar. Exatamente. É difícil. Mas isso aí é o erro da humanidade, vai. Ó, quer ver? Vamos começar com as promessas mais, digamos assim... Emagrecer. Que as pessoas mais fazem. Primeiro, emagrecer. Eu vou começar... Não, pior do que emagrecer. Eu emagreci. Eu vou começar uma dieta. Não. Segunda-feira. Aí que tá. Segunda não, porque é Natal. Mas depois tem Réveillon. Mas o... E depois? Carnaval. Não. Aí depois tem um recessozinho e depois vai ser o meu aniversário, mas enfim. Depois tem o aniversário da Marina. Aí depois vem Carnaval, aí depois vem Páscoa. Oh, mas assim, John, falando sério, eu entendo, assim, mas aí que tá, é saber o que você vai prometer. Você vai prometer que você vai começar uma dieta, eu posso começar uma dieta de engorda, por exemplo, de abate. É uma dieta. Por exemplo, posso começar agora uma dieta de água. Eu beber 2 litros de água por dia. Pronto, não quer dizer nada. Aí se você quer... Pode fazer a dieta da lua. Pode ser. Eu faço a dieta da lua. Nunca vi isso, mas... Você conhece? Não. Ah, é bem simples. Eu como tudo menos a lua. É. Mas todo mundo vive numa dieta, se você for ver. Cada um tem sua dieta própria. A questão é, essa dieta é para... O abate, engordar ou emagrecer, manter peso, ganhar músculo. Criar massa, exatamente. Aí que tá, né? A questão é toda é isso. Eu, por exemplo, no final do ano passado pra esse ano, eu falei que eu iria emagrecer. Uhum. Que eu tinha que emagrecer e chegar a X quilos. Eu não vou revelar minhas arrobas aqui. Só as arrobas de redes sociais que a gente fala no final do episódio. Mas... Com o meu palhacinho. É, hoje eu tô cheia de graça. Aí, mas assim, eu prometi. Tudo bem que eu engordei antes de emagrecer, mas eu emagreci. Hoje eu estou mais magra do que eu estava ano passado. Que é um... X menos Y. É, vamos ficar nas letras. Melhor. Não vamos para os X números. Menos Y é igual a Marina atual. Exatamente. Boa, mas eu já tinha prometido antes que ia emagrecer e não cumpri, eu concordo com você. Mas dessa vez eu vi assim, não. Pegou na sua cara, menina. Mas você viu a dificuldade que é cumprir uma promessa que é feita no... Oh, gente, não façam promessas no fim de ano. É difícil. Deixa as promessas pra depois. Não, eu prometi que eu ia emagreci. Não cheguei no peso que eu queria, mas eu emagreci. Foi dois tópicos, assim, sabe? Tipo, emagrecer e depois chegar no peso tal. Eu não cheguei, mas estou próxima. E ótimo. Eu falei que eu iria terminar a faculdade, terminei, e eu iria mudar de Uberlândia, e eu mudei. Tudo bem que eu, no processo eu estou desempregada e tal, mas... Você cumpriu a promessa. É, assim, eu comprei para, isso aí, para Uberlândia, por aí. Tá? Para o relato por aí, porque até o momento tava parecendo um relato de Vitória. Nossa. Aí você deu uma queda no relato assim, tipo assim... Já tá, eu já tava até animado pra fazer uma promessa, mas não quero mais. Nossa, eu também, tipo, vou lá, mas vamos servir de inspiração, pá, lá, ó. Primeira, 100% de eficiência, segunda, terceira... Né? A história é bonita, assim, é, mas, né, chega no final... Eu não defini o que eu queria, né? Eu acho, né? Não... Eu falei que eu queria sair de Uberlândia, eu saí, eu não falei que eu queria sair de Uberlândia empregada, tipo... Entendeu? Arrumar emprego, você falou que ia arrumar emprego em outro lugar, só que isso aí. Não, eu só falei que eu queria sair de verdade. É, o segredo funcionou. Mas e vocês? E promessa de vocês? Nossa, eu pensando aqui, eu lembrei agora. Eu, assim, todos os próximos sabem, né, que eu sofri bastante esse ano com o meu mestrado. E eu cheguei num momento, sei lá, meados de agosto. Eu virei e falei assim, até o final do ano eu vou terminar essa bagaça. Vou defender e foda-se do jeito que tá, é isso aí. Vai ser um presente de Natal pra mim. Aí, e foi uma promessa. Você se deu. Me dei esse presente, eu fiz essa promessa e consegui cumprir. Palmas pra Cassiana. Mas não foi promessa de fim de ano. Essa promessa você fez lá quando você entrou no mestrado. De certa forma foi, porque eu falei assim, não passa do final desse ano. Eu tá, falei, não pode bem. Passar mas desse o final ódio, desse ano. O ódio moveu foi movido montanhas. Maior. É, moveu montanhas. Pois é, e final de ano não é época de ódio. Não, eu acho que é. Época de ódio velado. É. Não, o final de ano é a época do ódio, meu amigo. É a época, porque... Não, ódio. Sabe por quê? Você pega a listinha de promessas e vai ver, assim, o que eu não fiz. E você fica assim, puta que pariu. Ah, que não, merda, não. E você vai encontrar com parentes. Não, Marina, não. Ninguém faz isso, lógico não, que faz, Marina. Meu amigo, só você que a não lista, faz. Marina, a lista de promessas só serve pra você jogar fora já no 1º de fevereiro. Que isso, John? No 1º de janeiro. Que isso, John? Tem gente que aproveita a lista, só vai riscando assim. É. Eu queria emagrecer 5 quilos, aí risca 10. Aí depois no outro ano... Psicopata. Isso é gente que mata não a gente. Não engordar, entendeu? Tipo... Não. Ó, gente que segue a lista até o fim do ano... É gente não, que mata não, a gente. Não, tô... não, não, pera lá, nesse pera tipo lá. De eu gente. Não tô falando que vai seguir a lista até o final do ano. Você faz assim: você escreve sua lista, e aí você guarda ela. Uhum. E aí, depois, no final do ano, você vai pegar ela de novo, porque você vai fazer uma nova lista, aí você vai procurar nas gavetas, onde você... Nossa, o que aconteceu não. com a lista do ano passado? Aí você pega, é e aí você lê gente, lá. Gente, vou ensinar aí, vocês, você ó, faz a lista e joga fora no outro dia. Não adianta nada. É assim aí que por funciona. Isso você não cumpre nada, você não vai lembrar nunca não, do que é, não, ué. Mas, peraí. Não cumprir, ninguém vai cumprir. Não. Só que vai chegar no final do ano e não vai sentir a frustração, porque não vai ver a lista. Não, você tá sendo muito pessimista. Não pode ser dessa forma. Tá muito chato. Não, não, não. Não, não. Chato não é a palavra. Você tá sendo muito... Niilista, pra usar uma palavra chique. Isso, exatamente. Isso mesmo. Então, vamos... Não é nem isso, mas essa vamos acrescentar cultura pra esse podcast. Fala, Thiago, você tá calado. Eu ia falar um negócio aqui sobre lista e promessas, assim... Da época de seminário, a gente tinha... Só que daí era mensal. Tinha esse negócio de fazer as promessas, anotar tudo. E no final do mês, você pegava a caderneta onde anotou as promessas e conferia. Era nesse dia que você ficava mais triste, porque você não cumpria quase nada das promessas que tinha feito. Ó, oh, gente, falando sério, brincadeira à parte, o que o Thiago falou aí, com um negócio de promessa e anotar, isso realmente funciona, porque a partir do momento que você anota as coisas, como a Mari falou, a listinha, se você checa frequentemente essa lista, você, evidentemente, você começa a se cobrar sobre o que tem de fazer, você começa a tomar atitudes, a fazer né, por merecer, exatamente. Porque, eu brinco muito com isso, Mari, mas a verdade é, as pessoas... Realmente fazem isso. Fazem a lista, joga fora e não sabe porque não funcionou. É, uai, tá. Não funcionou porque você não tá seguindo o que você planejou. Exatamente. Mas... Gente, pra eu pensar assim, eu como administradora, né, a gente faz o planejamento da empresa. Você traça estratégias e aplica na empresa. E tem momentos ao longo dessa estratégia que você vai revendo o que aconteceu, se você cumpriu e fazendo novas ou readequando, né? Até porque, exatamente, às vezes as coisas mudam e as promessas. Essas, os objetivos precisam exatamente, mudar. Exatamente, né? Sabe? Tipo, você... E uma coisa que a gente tem que ver, Mário, é o seguinte, Não confundir promessa com objetivo. Isso, boa. Objetivo é uma medida concreta do que você quer. A promessa é uma atitude que você vai fazer. Não é uma coisa que você vai conseguir ou não. Isso. Certo? Boa deixa, John. Por exemplo, o seu objetivo. Vamos pensar no voodoo reverso. Ano que vem, o objetivo dele é transplantar um novo rim. Pra ele quer completar não, 4. Não é um objetivo. Não. Assim. Não, o objetivo é melhorar a sua saúde. Vamos pensar assim, então. Exato. Transplantar um rim, por exemplo, é um objetivo que muita gente colocaria. Não é objetivo. Primeiro que não está dentro do meu controle. Isso que eu achei. Certo? Mesmo que eu tome atitudes, eu não tem nada que eu faça que garanta que eu vá chegar nesse objetivo. Exatamente. Você tem que torcer para motoboy morrer. Deixa eu reformular, então. A meta do voodoo reverso, por exemplo, ano que vem é melhorar a saúde dele. Aí o que ele pode fazer para melhorar a saúde dele? Aí quando você vai planejar isso administrativamente falando, ele vai traçar planos, por exemplo, melhorar a dieta dele, comer melhor, seguir certinho as hemodiálises, isso ele já faz, tá, gente? Tipo, ele não é responsável, não. Se eu tô vivo é porque eu faço, se eu não seguir... Ele vai seguir os remédios dele, e tal, tique. Ele vai colocar isso tudo no cronograma. E é isso, que, por exemplo, de repente, acontece que, como a Cassiana falou, algum motoboy se acidenta. E aí o John é o primeiro da lista do transplante. E ele recebe o rim. Todo aquele planejamento que ele tinha, ele vai ter que readequar, porque ele vai ter um transplante que não estava ali nas mãos dele, né? Não dependia dele, e aí ele vai readequar. Então, por isso que aí as pessoas, a gente não frustra fazendo promessa. Você tem que parar e analisar, porque o ano é muito longo, 365 dias no dia é muita coisa, gente. A gente promete aquilo que a gente vai fazer. Não é aquilo que depende dos outros conseguir. No caso, para melhorar a saúde, como a Mari falou... Por exemplo, comer melhor, fazer exercícios, não beber, é tudo promessa que a gente pode fazer. Sim. Ninguém cumpre essa porra, mas a gente faz. Então, olha só, um outro exemplo. Eu falei que eu consegui emagrecer, eu consegui sair da cidade que eu morava, eu consegui formar. Todas elas dependiam de mim. Eu não consegui arrumar um namorado, que não depende de mim. Isso não é uma promessa que você faça, vou arrumar um namorado. Não, eu sei, não tô enchendo o saco. Você não vai no mercado e compra um. Já pensou se tivesse, mas não tem. Bonito, hein? Jesus. Pulando 7 ondinhas na minha frente. Não é nada disso que você tá pensando. Ah, não é o que eu tô pensando. Eu não tava pulando 7 ondinhas. Agora é coisa da minha cabeça. Eu tava fugindo de água viva. Tem uma promessa que eu fiz e que eu cumpri. E eu fiz foi no Natal de 2016. Eu fiz a promessa de passar 2 anos solteiro, sem me envolver em relacionamento nenhum. Cumpriu? E tô cumprindo essa promessa. Ó, tá na hora de abrir o mercado então, John. Tá, o John tá entrando no mercado. Daqui a pouco eu vou botar ações na bolsa. fazer o IPO. Ai, meu Deus. Não tem como não ter nenhuma pretendente pra adquirir a empresa, né? Pra fazer logo uma fusão, uma sociedade, então já vou botar logo ações na bolsa. Sua promessa pra 2019. No campo amoroso, eu não tô prometendo. Eu só prometo uma coisa. Não, cê... Eu não quero ferrar olha com a vida só. De não, ninguém. Você pode prometer estar aberto a novas possibilidades. Pronto. Que isso quer ainda dizer nada. É muito superficial, exatamente. É, porque eu prometo também estar aberto a novas possibilidades também. Eu prometo não criar expectativas demais. Não, assim, ó, em teoria... Eu não estaria aberto à possibilidade. Você falou 2 anos, sabe? Já passou. Eu falei 2 anos, talvez eu estendesse por 3. Mas eu tenho que considerar que, sim, vai que Scarlett Johansson me liga de novo e dessa vez eu resolvo aceitar. Então, eu não vou mentir, sabe? Que, assim, eu não vou dizer pra vocês que eu vou ser essa resistência toda, não. Tiago. Oi. E você, Tiago? Como é que estão suas promessas para 2019 no Campo Amoroso? No Campo Amoroso? Ah, tô aberto a qualquer coisa, novidades. Possibilidade. Tá no mesmo a temporada de caça. É. Não, tô esperando a caça vir até mim ultimamente. Ai, meu amigo. Bom, mas... Não tá errado não, Tiago. Tá não, mas... Você não tá errado não. É, não. Se o John falou que fez a promessa de ficar 2 anos solteiro, acho que eu já tô indo pra 4, então... É, meu amigo, vai, hein? 4 anos solteiro. Aí, ó, gente... Vamos falar a verdade. Essa é uma promessa fácil de você fazer. É? Que? Ficar solteiro? Basta ficar solteiro, é uma promessa muito fácil. Pô, pra muita gente não é tão fácil, viu, te contar. Uai. Não, eu entendo, assim, se você observar o tamanho da fila que tá aqui na minha casa, de mulheres, né? Nossa. Eu entendo como é difícil, sabe? Mas eu resisto. Eu tô solteira tem 4 anos. Você vem me falar que eu não sei, eu também sei. Não tem fila nenhuma aqui na porta da minha casa. Pois é a promessa mais fácil de fazer. Não, gente, não é, John, mas é isso que eu tô falando. Tem gente que realmente é difícil ficar solteira. Não. Tipo, que ela não consegue, sabe? Tipo, emenda relacionamento em cima de relacionamento e não consegue ficar solteira. Eu conheço um médico que é assim. Eu conheço um médico que chamam ele de Fábio Júnior. Doutor Fábio Júnior. Beijão pro senhor, tá? Adoro o senhor. Que ele me fala que eu tenho que arrumar a namorada e não sei o que, não sei o que. O cara, ele casa com uma atrás da outra. Ele casa. Terminou com uma, arruma outra casa. Então. E do tempo que eu conheço ele, acho que eu já vi ele casado umas 4 vezes. Eu também conheço pessoa que, assim, acaba o relacionamento hoje e amanhã já tá em outro. A vida segue assim. Eu não vou criticar essas pessoas, não, porque eu já fiz isso. Eu já fui bom nisso. Eu não, nunca fui. Assim, não posso criticar, não, mas não é uma prática que eu recomendo mais, não, tá, gente? Ai, ai. Ciane, e você? Você não falou antes no Campos Amorosos? Sua promessa. Ah, é a mesma promessa, né? Estamos abertos a possibilidades, baixas expectativas. Também, né? Chama no zap. Chama no zap. Estamos aí abertos a possibilidades, chama no zap, então, é. Mas não, mas eu tava falando assim, vocês não aprenderam nada. Vocês estão falando aí que estão abertos a possibilidades, gente. Suruba é uma possibilidade. Não, mas eu também estou aberta à possibilidade de rejeitar. Ó, Marina! Estou aberta à possibilidade de rejeitar, ué. Que é isso? Eu me reservo o direito de negar qualquer possibilidade. Sim. Eu estou aberta à possibilidade, mas eu nego qualquer possibilidade. Eu concordo, eu tô nessa. E não distorcer minha fala para uma outra coisa, que não é o caso. Mas se a gente deixar você falar, a piada vamos perde melhorar. A graça. Estamos abertos a possibilidades monogâmicas. Ah, melhorou? Monogâmicas. Melhorou. Hétero no monogâmico. Hétero monogâmico. Mais definida ainda. Nada contra. O problema é que eu, infelizmente, sou hétero. Pois é. Ser hétero, como é que diz a história assim? Infelizmente é uma maldição, porque a gente não tem tanta escolha mais. É, podia ser bi, né? Podia. Ser bi é uma vantagem. Ah, né? Podia, mas aumentava 50% as chances. É. Ah, mas no caso da gente que é hétero não praticante, não faz diferença. Não faz diferença, é verdade. Aqui é tudo elemento neutro. Bonito, hein? Jesus. Pulando 7 ondinhas na minha frente. Não é nada disso que você tá pensando. Ah, não é o que eu tô pensando. Eu não tava pulando 7 ondinhas. Agora é a coisa da minha cabeça. Eu tava fugindo de água viva. Vamos sair do campo amoroso. Promessa no campo financeiro. Eu quero emprego. Tem uma promessa que todo mundo faz. Vou economizar dinheiro esse ano. Não. Eu quero um emprego. E aí, essa promessa se cumpre? Então, eu não vou cumprir essa promessa porque eu tô até desempregado, meu amigo. Nem recebi 13º. A minha promessa é: quero arrumar um emprego. Meu campo financeiro é arrumar um emprego. Não, esse é o seu objetivo, não é sua promessa. Não, a promessa é que eu vou arrumar um emprego. Tipo assim, tu não tem essa. Então vai, eu prometo arrumar um emprego em 2019. Eu prometo arrumar um emprego em 2019. Me contrata. Pra mandar DM que eu mando currículo. Aí eu te pergunto, você quer um trabalho ou você quer um emprego? Eu quero um emprego. Beleza. Porque trabalho eu tenho aqui, o meu DNA já dá trabalho, amiga, você acha que não? Não, tá vendo? São duas coisas diferentes. Pois é, mas eu falei, eu quero você um emprego. Quer um emprego e não quero uma vaga arrombada. Véi, eu não quero uma vaga arrombada. Se tiver VR ainda, é um bônus, viu? Então, o olho até brilha, assim, com vale-refeição. E vocês? Cassiana, qual que é o seu coisa financeiro? Prometo arrumar um emprego na minha área de formação e ser muito bem-sucedida. A ponto de falar, agora vou guardar dinheiro. Porque... É isso aí, pronto. Porque no final do ano... Eu prometo viajar, não sei, tá com dinheiro, velho. Então, se for falar... Entendi. Ciana, vamos pra Bahia? Vamos. Vamos pra Santos? Vamos. Vamos pra qualquer lugar? Vamos pra qualquer lugar. E é isso aí. Entendi. A promessa de Ciana pro fim do ano que vem é... Vamos. É. Ela vai aplicar o vamos, vamos. Se eu tiver dinheiro, eu sou a moça do vamos, vamos. Tiago, você, sua promessa financeira do ano que vem? Minha promessa financeira pro ano que vem é uma que eu fiz já. É guardar dinheiro pra CCXP do ano que vem. Ah. Ó, isso é promessa. Isso é promessa. Viu? Não. Definida, quantidade, um objetivo bem claro. Isso é uma promessa que pode ser cumprida. Ah, mas a minha da Casiana também, John, não vai zicar a minha promessa. É, sai pra lá, oi gordo. Não, não tô botando oi gordo na de vocês, gente. Só estou elogiando a promessa dele, que depende só dele. Ah. Tem prazo, tem valor. Entendi. Sabe? Ele tem métodos de mensurar claramente, entendeu? Só isso. Tente. Não tô falando da de vocês. Tá. E a sua? Vou do reverso. Minha promessa pra esse ano. Ano que vem. Eu tô com a promessa ano que vem. É de realmente conseguir economizar dinheiro. Agora, finalmente, eu saí. Assim, eu passei por uma situação complicada financeiramente e eu consegui chegar num ponto em que eu digo, agora, se eu quiser, eu posso juntar dinheiro. Esse ano, por exemplo, eu fiz uma promessa de não comprar tanto jogo quanto comprei anos passados. E essa eu consegui cumprir. Oh, beleza. Eu comprei, eu acho que 2 ou 3 jogos só esse ano. E não me arrependo. Sim, você tá com tanto jogo no PS4 que nem precisa, né? Exato. Enquanto eu não jogar esses jogos todos que eu tenho, eu não vou comprar jogo. Tá. Exceto um ou outro. Se eu for ficar sem jogar todos os jogos que eu tenho no PS4, acho que eu fico sem 2 anos sem comprar jogo. Aí, ó. Cara, por aí. Uma boa forma de economizar dinheiro, amiguinhos. E a Sony dificulta a minha tarefa, porque todo mês vai me dar jogo. É. Verdade. Eu duvido que todo mundo consegue jogar tudo que tem. Bonito, hein? Jesus. Pulando 7 ondinhas na minha frente. Não é nada disso que você tá pensando. Ah, não é o que eu tô pensando. Eu não tava pulando 7 ondinhas. Agora é a coisa da minha cabeça. Eu tava fugindo de água viva. Agora isso aí vai entrar no próximo tópico. De promessas. Promessas de vício. Tem uma promessa que todo mundo faz, que é, vou largar meu vício. Eu não. Vocês têm alguma promessa desse tipo? Não, eu gosto dos meus vícios. Eu tenho uma promessa pra esse ano. Esse ano agora, primeiro, eu não tenho vício de jogar. Mas eu vou dizer que é vício só pra o resto da humanidade ficar feliz. Entendi. Porque eu jogo tem 30 anos e nunca viciei. Nunca. Nunca. Mas esse ano eu quero jogar mais do que eu joguei durante toda a minha vida. Mais? Você quer jogar mais? Mais. Em um ano, eu quero bater mais horas de jogo do que eu tenho toda a minha vida. Caramba, hein? Você já fez? Quantas horas de vidas você tem, John? Cara, ele quer aumentar. Ele não quer faça... não, se viciar mais ainda. Não, eu quero mergulhar nos jogos de uma forma que eu nunca... Lembra a promessa dele de relacionamento? Pode esquecer. Já era. 2 anos, ele chegou na meta, ele já dobrou a meta. 4 anos. Não vai rolar. Agora vamos dobrar a meta. Você dobrou a meta de ficar solteiro, meu amigo, porque você quer mergulhar mais ainda, então a gente Desculpa. Esquece. Não, eu preciso embarcar nessa missão pelo Brasil. É pelo Brasil, é por vocês, gente. Eu vou jogar é por vocês. Preciso é muito pesado. Melhor isso aí. É. É obrigação. Não, mas isso aí, o preciso não é promessa. É. Mas é uma obrigação jogar pra mim. É uma missão, Senna, de vida. Agora, eu preciso pegar todas as armaduras do Monster Hunter. Entendi. E matar todos os bichos do Monster Hunter, Senna. Eu preciso livrar aquele mundo daqueles capirotos calangueando lá. Saquei. Eu não tenho vício nenhum. Ou se eu tenho, eu gosto deles. Eles são meus amiguinhos. Eu trato eles bem, tá tranquilo. Todo mundo gosta do próprio então, vício. Eu tô bem com eles. O problema é quando o vício ele torna-se tóxico pra você, a ponto de você não conseguir fazer outras coisas, de viver a sua vida, enfim, da forma saudável, né? Vamos falar assim, pra que você tenha uma qualidade de vida, enfim. Quando o vício começa a interferir nisso aí, na sua saúde, aí tá com problema. É, que até então nem é vício, até então. Eu não entendi por quê, mas eu estou começando a me sentir incomodado com essa fala sua, mas continua. Ela me tocou de alguma forma. Ah, você tá sendo irônico. Não, olha bem, viver vida saudável. O vício tomar conta de sua vida, sabe? As coisas que você tá falando aí, eu estou não, me vendo. Não, mas querendo ou não, você tem uma qualidade de vida que pra você tá legal. A ponto do tipo assim, você não é dependente de ninguém pra fazer as suas coisas, suas necessidades básicas. Você vai no banheiro sozinho, você come sozinho. Nossa. Sabe, eu tô indo no extremo mesmo. That's scaled quickly. Escalo mesmo. Não, mas peraí. A questão do vício, essa época do ano é essa época muito propensa às pessoas a dizerem: ah, eu vou largar meu vício. Gente, não deixa pra fazer só no fim do ano, não. É. Se você realmente quer largar, larga o vício agora. agora, que você tá ouvindo agora, tá pensando em largar, não espera o fim do ano, não espera segunda-feira. Fala, a partir de agora eu largo. Se você não consegue fazer sozinho, procura ajuda especializada. Vai no Narcóticos Anônimos, vai no AA, vai no psicólogo. Até... provavelmente você não vai dar conta, meu amigo. Tipo assim, exato. 99% de chance de você não dar conta. Procura ajuda, porque não tem problema nenhum você procurar ajuda, porque são profissionais que justamente sabem como lidar com isso, e eles vão te orientar da melhor forma possível. Eu vi uma tirinha esses dias nas redes sociais, não lembro qual, falando assim, é muito engraçado, né? A gente sempre faz o mesmo ciclo, o mesmo caminho, esperando resultados diferentes. Isso não vai funcionar. Você tem que quebrar o ciclo, mudar de caminho para que mude alguma coisa, porque senão não vai adiantar nada, meu amigo. Você vai continuar rodando na mesma roda. Tem que sair daquilo. E quebrar o ciclo dói e é difícil. Tem que ter muita força de vontade, foco e ajuda que você consegue. Opa, e, ó, isso serve para vício, para rotina, para relacionamento, pode ser um relacionamento abusivo, um emprego que tá bosta, tipo assim, não adianta, você vai continuar fazendo as mesmas coisas, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Você tem que mudar o que você faz, mudar de alguma forma. Pois é, e não adianta você só dizer assim, ah, eu vou fazer um dia e não tomar atitude nenhuma, não, gente. Não adianta, não. Bonito, hein? Jesus. Pulando sete ondinhas na minha frente. Não é nada disso que você tá pensando. Ah, não é o que eu tô pensando. Eu não tava pulando sete ondinhas. Agora é coisa da minha cabeça. Eu tava fugindo de água viva. Vocês fazem atualmente, né? Ou vocês faziam quando eram menores? Simpatias de final de ano. Vocês fazem alguma? Eu acho que nunca fiz. Pelo que eu tô lembrado, não... nunca tive esse hábito de fazer simpatia, nem nada. Não é mesmo? Nossa, sério? Eu já fiz umas assim, quando era mais novo. Tipo, comer lentilha e ficar no alto com os pés pra cima. Eu não sei pra que serve isso. Também não. Tipo, tinha, antigamente a gente era meio que induzido pelos familiares. Tem que comer lentilha. Costumava. Por quê? Porque tem que calar a boca, moleque. Come a lentilha. Como? Tem que comer. Não, a lentilha, eu não sei exatamente pra que é. Eu sei que não é pra dinheiro. Isso eu tenho certeza, porque não funcionou. Né? Outra que é outra simpatia, pular sete ondas. Pra que diabos a gente vai pular sete ondas? Deixa eu te falar, agora mais, né? Me fala. Conhecimento. Ótimo. Vou colocar os monóculos. Na real, na cultura, o certo, na verdade, não era pular as sete ondas. Na verdade, era mergulhar as sete ondas. Porque, teoricamente, Iemanjá iria abençoar sete com sete ondas. Você tinha que mergulhar, que é ela limpa, né? Mesmo se você não acredita em religião nenhuma, nem nada, você vai no mar, aquelas... corta a onda, sabe? Tipo, parece que você se limpa ali, meu amigo. Porque tipo, parece que você passou num lava-jato ali. Então você passa sete vezes. Aí a ideia era mergulhar sete ondas. Nunca foi pular sete ondas. Só que a galera falou assim, ai, mas eu não quero mergulhar. Eu tô de branco na praia. Tipo, tá frio meia-noite. Pipipi, papapó. O que eu vou fazer? Eu vou pular as sete ondas. Que pra mim não faz muito sentido. Porque se você, na hora que você... Na verdade é o contrário. Por quê? Uai, você tem que pular as ondas pra quê? Pra se limpar, pra trazer boa positiva. Se você pula, você tá dizendo que você quer continuar do mesmo jeito. Isso explica tudo. Exatamente. Por isso que tá errado, viu, seus trouxa? É verdade. Pô, agora eu acreditei. Porque eu vivia pulando as sete ondas onde é que eu tô. Me fodi. Aí, tá explicado aí. Cara, é sério. Se eu sou Iemanjá, o filho da puta vem pular as sete ondas. Ah, meu filho, eu mandava um ouriço pra ele pisar, rapaz. Um caranguejo pra morder a perna. Água viva, né? Ninguém vê ela e ela tá ali. E te encosta, você queima. É uma delícia agora, viu? Uma delícia. Um negócio que pra você curar tem que mijar em você. Daí você tira o tanto que é bom. É. Ô, deixa eu contar. Eu já sou parça da tia Iemanjá. É. Teve uma vez... que eu fui passar aqui em Santos, né? Meus pais estavam aqui e tal. Na época, o falecido não estava falecido ainda. E tinha mais gente aqui em casa que veio pra cá e tal, amigos dos meus pais. E aí, eu tava andando assim, com os pés na água, tipo, no meio da canela, sabe? De repente, um negócio encostou no meu, na minha canela. E eu assim... alguma coisa encostou na minha canela. Aí alguém falou assim... sacode ou levanta pra tirar, né? Aí eu, com o olho fechado, assim, levantei o pé. Na hora que eu levantei o pé, uma nota de R$50 colando na minha perna. Olha só. O água-viva dessa eu não pego nas minhas pernas. Sim, o povo vai dar dinheiro pra Iemanjá no final do ano, sei lá, tipo, vai jogar dinheiro, sei lá por quê. Porque a tia vai contar o dinheiro e comprar a bolsa, o perfume que ela quer, sei lá. E aí, o dinheiro grudou. E o povo joga o dinheiro pra Iemanjá, só que, sei lá, ela devolveu pra mim, ela foi com a minha cara. Ganhei R$50 grudado na minha perna. Eu gostaria de dizer o seguinte. Pessoal, representante de Iemanjá, me informe aonde são essas praias, onde as pessoas jogam dinheiro. Bem, qualquer praia. Que eu me candidato para um trabalho voluntário de limpeza marítima. Qualquer praia, John. Por Iemanjá. O povo é meio maluco. Não, mas Pepe, qualquer praia não, porque das praias lá de Ilhéus, por exemplo, que eu ia meia-noite e tomava banho lá, eu não achava isso, esse tipo de coisa. Eu quero praia onde o povo deixa nota de 100. Fih, que é peixe. Eu fui uma vez. E aí, o povo tem dessas, né? Na época do final do ano aqui em praia, o povo é a loucura. O povo vendedor vende palmas, que é pra dar pra Iemanjá jogar no mar, e rosas, né? Coloridas e do jeito que for. Por exemplo, o povo fala que a rosa amarela é pra dinheiro. Teve uma vez que eu fui, a mulher, ela tava da cabeça aos pés de amarelo e com, tipo, um buquê de umas 200 rosas amarelas pra jogar no mar. Véi, eu olhei assim pra cara dela, filha, seu dinheiro tá aí, ó, você já tem o dinheiro, porque... Né? Porque... Sabe quanto custa um buquê de rosa? É caríssimo, caríssimo, caríssimo. A comprar um buquêzão, tipo, enorme pra jogar no mar, meu amor, pelo amor de Deus. Você já é rica. Você já é rica. Vai, mas vai ver que é por isso aí, ó. Todo ano deve jogar um buquê desse, aí errado é a gente, tá vendo? É, pode ser. É o que eu falei, não. Vou pintar. Sabe o Fred Mercury prateado? Uhum. Pintar de Fred Mercury dourado. Mas é engraçado que, assim, apesar de toda a crença, né, por trás, lá, lá, lá, cara, eu acho um absurdo. Porque a galera faz as oferendas e tudo suja a praia. E depois, não só a gente que vai lá, né? Acaba vendo porcariada na praia, assim, né? Que o mar devolve. A gente é de menos. Mas a natureza. É, a natureza acho pior. Gente. Não, eu queria entender qual foi a cabeça do primeira criatura que imaginou que Iemanjá que é perfume e sabonete. Sei lá, velho. Champanhe. É. Quem que, filha da puta, jogou uma garrafa de champanhe no mar, enfim? Não, eu não entendo, sabe assim. É por isso que eu tenho certas dúvidas quanto a certas coisas que alguns religiosos dizem. Uhum. Porque o cara vem me dizer que Iemanjá, que é esse tanto de poluição, é meio difícil pra mim acreditar. Eu não vou dizer que isso é verdade ou mentira, mas eu digo que eu tenho sérias dúvidas, porque se Iemanjá existir, eu acredito que ela deve estar muito puta com isso aí. Tá putaça, né, velho? Tanto é que ela devolve. Eu posso mandar... Eu devolvi um tsunami. Né? É. Os caras me dão um sabão, ainda mais sabonete fedorento. Eu jogava um tsunami. Ela devolve. É. Aí ela faz a... Vamos selecionar os presentes aqui, os recebidos. Vamos fazer os recebidos. Ah, isso aqui eu não quero não. Ela devolve pra praia, né? Aí a criatura não entende porque em 2019 ganhou um furúnculo na bunda. É. Não entende. Tô sem explicação. Bota o sabonete pra Iemanjá, ganha furúnculo. Bem feito. Mas vocês estão falando de dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Quem nunca ouviu aquela simpatia que eu acho que é a principal? Eu não, nem sei qual é. É. Mas pelos resultados financeiros já sei que não. Primeira pessoa que você deve abraçar deve ser do sexo oposto. Essa é uma simpatia. Nunca vi isso nunca na vida. Falar. Nunca vi. Se você quer prosperidade, principalmente no amor, o que seja, deve ser por isso que tá dando errado, gente. Você tem que abraçar a primeira pessoa que você abraça. Abraça na virada, tem que ser do sexo oposto. Nunca. E se for LGBT? Não, meu amigo, não tem nada a ver. LGBT não tem nada a ver. Não, o negócio é o seguinte, você vai abraçar não é gênero, alguém do sexo oposto, é diferente. É que provavelmente você vai abraçar alguém que é a cabeça do sexo oposto, provavelmente é a pessoa que você tá querendo, ou alguém com quem você já tem chance. Essas coisas surgem da cabeça sim, da pessoa sim. Porque se ele abraçar, por exemplo, alguém do mesmo sexo, na cabeça dessa pessoa, ela não vai ter chance nenhuma. A chance é zero. Mas e se for LGBT que quer alguém do mesmo sexo? Ué. Não, ok, mas no geral é uma simpatia que serve pra todo mundo. É geral, é sexo oposto. Não é gênero, né? Ou seja, a simpatia é a mesma coisa da promessa. É uma forma da gente criar uma expectativa e se frustrar. E tem aquela outra também, que ao mesmo tempo em que você abraça a pessoa do sexo oposto, você deve estar vestindo roupas íntimas novas durante a virada. Porque aí você vai estar garantindo prosperidade e sucesso. Deixa eu te contar, que é... Gente, peraí, isso é simpatia ou é prostituição? É simpatia. Porque, ó, tá escalando. Primeiro, abraça alguém do sexo oposto. Agora, use a lingerie. Até aí, eu achei que a simpatia era pra ter amor. Vocês veem, abraçando alguém do sexo oposto e usando a roupa de baixo própria pro negócio, indica que você já está se preparando pro acontecimento da coisa putarística ali. John, você que Mas tá isso colocando... vai envolver dinheiro, aí é prostituição. Você que tá colocando sexo onde não tem, não. Que a gente falou que era pra conseguir prosperidade, que você não falou prosperidade. Você que falou que era... Que era... E pra ter a roupa de baixo nova? É prosperidade também. É uma simpatia completa, não sei te dizer. É, assim, no caso é prosperidade, né? Fala prosperidade no amor. E assim, né? Vamos ser bem sinceros. Quando você está feliz no amor, a sua vida flui. Assim, as outras coisas. É mais fácil de você conseguir, talvez, porque você não tá na força. Enfim, a sua vida é próspera. Ó, eu não sei nada dessas simpatias que vocês estão falando aí. Que a minha família faz simpatia, que não pode comer nada que ande pra trás ou cisque pra trás. Porque a vida tem que ser pra frente. Só tem peixe e porco no primeiro dia do ano, sabe? Porque aí tem que andar pra frente, não pode ir pra trás. Galinha cisca pra trás, não pode. Ah, e... Agora que me avisa. Desculpa. Chegou o momento. Tem a ideia da uva também, tem que comer 7 uvas e guardar o caroço. Nunca fiz. Hoje as uvas já vêm sem caroço. Ah. O universo tá conspirando pra foder minha vida. É, não, mas eu acho que essa da uva é balela, porque tem um primo do meu pai que tem fazenda de que planta uva, sabe? Tipo, assim, na roça dele planta uva. Então eu acho que era pra todo mundo acabar com as uvas, sabe? Tipo, comer, porque ficava muita fruta. Eu acho. Tem uma simpatia com caroço de romã, né? Não tem uma que apanha 7 caroços de romã dentro da carteira? Tem. Isso, tem isso também. Você chupa 7 sementes de romã na noite, não joga fora e coloca no papel. E tem gente que põe papel e tem gente que põe em dinheiro. No dinheiro enrolado, nessa nota você nunca mais vai usar ela. Só que aí você fala assim, então eu vou colocar uma nota de R$2. Aí dizem, né? Quanto menor o valor, menos próspero você será. Nossa, mas a simpatia de vocês é muito complexa. Não, não é minha. É pessoas que... Tem uma outra também, John, que eu acabei de ver aqui porque eu fiquei curiosa. Se você quer mudar de emprego ou se você quer arrumar um emprego. Opa. Olha só. Tô anotando, pode falar. Na hora da virada, pode falar, tô suba com o pé direito em um degrau cadeira ou qualquer objeto de nível mais elevado. Mentalize que esse ato representa a sua ascensão profissional. Agora eu vou fazer uma observação, que é bem válida. E quem é canhoto? Mas aqui tá. Quem é canhoto e sobe com a perna direita, ele tá mais apto ainda a subir na carreira, porque ele consegue superar as próprias dificuldades. Exatamente. Não, e quem tá com o pé quebrado que nem eu, que não consegue se apoiar no pé direito, vai ficar uma merda ainda. Vai desistir por causa disso? Não, Thiago, você não vai desistir por causa disso. Você vai fazer que nem anime. Você vai tirar poder do cu e vai pisar com o pé quebrado e vai aguentar a dor. É. Planta a bananeira e sobe com a mão direita. Eu te garanto uma coisa. Você não vai se frustrar, por exemplo, pela falta de ascensão profissional ano que vem. Porque você vai estar preocupado com a dor no pé. É. Sentido, né? É. Simpatia funciona. Claro. Simpatia é um troço que, assim, é engraçado. Se você parar pra pensar no porquê dessa simpatia, sabe? Tem uma, por exemplo, que eu fico, assim, cafifado com ela. Como que as pessoas não percebem o quão errada é essa simpatia? Não é nem de ano novo, mas eu tenho que falar isso agora, gente. É a simpatia no São João pra casar. Gente, a pessoa pega o santo, tranca na gaveta, bota na geladeira de cabeça pra baixo. É tortura, é cárcere privado. Vocês estão torturando o santo em prol de homem. Mas é isso mesmo, a ideia é essa mesmo. Você tá castigando o santo e só para de castigar ele na hora que ele te der o que você quer. Mas você não vê que isso tá errado. A ideia toda em volta disso Cara, tá completamente tá errada. Tá muito errado, tem muitas coisas erradas no mundo. Torturar o santo. Véi, se eu sou o santo e a pessoa tortura, véi, eu mando um cabra com gonorreia pra tu, minha filha. Vai pegar gonorreia, sífilis, pra prender. Eu gosto mais da outra do São João. A que é de ficar rodando no, naquele pau de São João, já viu? Olha, ficou errado essa frase. Aí, ó, já tá dando certo. Na verdade, você já vê que a simpatia já começa certa. Aí, essa aí de rodar no pau funciona. Aí arruma marido. Ó, deixa eu falar. Em Minas, eu já vi isso, mas em Minas, então deixa eu explicar mais lá. É porque... A mina que roda no pau arruma marido. É. Aqui em Minas, você faz tipo uma bandeira com um santo. Uhum. E a bandeira é basicamente um pedaço de um galho, normalmente goiabeira ou laranjeira, grande. E lá em cima tem a imagem do santo numa bandeira, toda decorada e tal, não sei o quê. Você pega esse galho e enfia no chão. Prega um tanto de laranja também em volta. E tem umas fitas. Diz, né, a crendice popular, é que você quiser arrumar marido, você tem que dar 7 voltas pro lado direito. Que aí você arruma marido. Se você quiser só, tipo, namorados, menos importante, é 7 voltas pro lado esquerdo. Olha só. No eu conheço algumas pessoas que devem dar umas 180 voltas pro lado esquerdo. Olha, eu nunca fiz isso, mas eu já vi várias mulheres dando muito mais do que só 7 voltas no desespero. Nem sabia disso. O negócio é muito complexo. Na verdade, a lógica é bem simples. Se a pessoa consegue seguir essas instruções, ela tem inteligência suficiente para arrumar um namorado. Isso aí é um teste, na verdade. Deixa eu contar, sabe o que é a história? O que acontece? É, normalmente esse galho, né, fica no dia da festa, né? Perto da fogueira e tal. Também dá a volta na fogueira de Santo Antônio, também funciona. Funciona. É a crendice, né? Aí, normalmente o que acontece? Se é em festa de igreja ou festa de família, tipo, em Minas tem muito disso, tipo, junta a família inteira e chama primo, tio, avô, vizinha. Aí se você vê lá, você olha, tá lá Cassiano dando a volta na fogueira, os meninos ficam assim, então é Cassiano que é o namorado e vai chegar na Cassiano. Aquela tá querendo, tá querosa. Cara, ela só se pôs no mercado, é só isso. De uma forma peculiar. Não tinha Tinder, gente. Pensa que não tinha Tinder. Tá lá o menino medindo lá. Olha, Cena já deu 180 voltas. E aí, ó, o menino é agora. Hoje tem. Então, aí, o esquema é o seguinte. Você pensa, antigamente não tinha Tinder. Não tinha esses aplicativos. Você não sabia se a pessoa tava namorando, não tava. Se ela terminou com o menino. Aí, tipo, você vê, você mede o desespero da pessoa pelo número de voltas que ela dá. Aí, tipo... Pensa, a menina foi lá e deu uma volta meio tímida, assim, tipo, não, beleza, ela não tá querendo tanto assim, não. A menina ficou lá a noite inteira dando a volta, caramba, e qualquer um que chegar ali consegue. No desespero. Mariazinha tem 3 dias que tá rodando em volta do carro. Tá lá, 4 dias lá dando procissão, fazendo texto. Tem 4 dias que Maria tá rodando em volta do carro. Desespero mesmo. Ah, sobre Santo Antônio, simpatia aqui na minha cidade, o padroeiro é Santo Antônio. Daí na festa tem o bolo de Santo Antônio e vem as medalhas dele. Sim, daí é que fala, né, que se tem a medalha dentro do bolo, vai ter relacionamento bom. Nossa. Há 2 anos atrás, eu achei 7 medalhinhas dentro do bolo e até hoje tô ainda esperando o resultado dessas medalhas. Mas é o relacionamento com a vida, é com o universo, é com as familiares, com a natureza. Tipo, tem que abstrair por isso. Ah, então, todo mundo reverso, hein? Porque... É, minha filha, então, eu devia ter achado umas 180 medalhas, então. Porque meu relacionamento da vida tá ótimo, a vida só tá me fudendo. Tá, mas a gente foi longe, hein? A gente foi parar em Santo Antônio e a pauta é de final de ano. Promessas. Mas o ouvinte já tá acostumado com isso, já tá esperando, ele já para assim, já fica esperando. Qual é o momento que eles vão querer sair? Ah, agora, não foi, foi. É. Bonito, hein? Jesus. Pulando 7 ondinhas na minha frente. Não é nada disso que tá pensando. Ah, não é o que eu tô pensando, eu não tava pulando 7 ondinhas. Agora é a coisa da minha cabeça, eu tava fugindo de água viva. Não, agora eu quero promessas de vocês. Prometo aqui que ano que vem, eu, em um episódio, no mínimo um episódio, eu não serei a host do Milênio. Tá nós. Nossa, você tá feliz? Você quer me destronar? Não, isso? Não, não é destronar. É simples. Não é destronar. Vamos deixar bem claro. É dar a voz, à host pra ela contar seus casos, né? Contar suas experiências. Em momento nenhum você será destronado. Até porque ficar segurando essa. Barra. Essa barra aqui do Mileniados não é fácil. Eu vou na lateral, fico na edição, tô bem, do jeito que eu tô. Meu sim. Mas é, eu prometo que em algum, e aí eu deixo quem vai ficar é um dos dois que vai comandar essa pachorra. E aí eu vou contar os meus casos, porque como eu sou a host, eu não conto muitas coisas que acontecem né, no tema. Então eu prometo em um, Mileniados, eu mudar de lado para que meus causos estranhos sejam revelados. Divulgados por aí. Revelados. É isso. Beleza. Que você, José Naldo? Minha promessa pro ano que vem é simplesmente parar de dar satisfação para as pessoas. Para mais ainda. Eu tenho uma mania, eu dou muita satisfação para os outros. Muita explicação. Às vezes eu me atrasei, não liguei. Ah, mas não, velho, foi mal, não sei o que, foi por causa disso, aquilo. E é uma coisa que eu resolvi fazer a partir de agora. Evitar dar explicações pros outros. Foda-se, não liguei porque não liguei, pronto. Acabou. Credo, foda-se, só. não devo nada pra ninguém, porra de ninguém, exceto pro banco. Ih, mas não é, é tipo, preocupante. Mas não, peraí. Não. É diferente. Não, você não faz isso, não. Amigos é uma coisa, Mariana. Amigos é uma coisa. Dizer pro meu, pra contar as coisas pros meus amigos é uma coisa. Dar satisfação pras pessoas que são praticamente desconhecidas, que é coisa que às vezes eu faço sem querer. É outra, entendeu? Não, então é uma coisa que eu parei e eu quero manter a partir de agora. Na minha vida é. Sabe um exemplo? A pessoa te liga pra te vender um produto. Aí você diz não. Aí a pessoa... Ah, mas não, porque o impulso na hora é... Ah, mas eu não posso agora. Por causa disso eu tô com um problema. Uhum. Gente, por que você precisa dizer pro atendente da empresa que você gastar o tempo dele, encher o saco dele, dando uma desculpa que ele sabe que é esfarrapada? Não quero. Pronto, tchau. É porque que não pode falar só não, né? Eu te entendo. Exato. Eu sou seu adepto. Tá aí. Vou fazer uma promessa. A partir do ano que vem, eu tentarei não tirar o Mileniados do assunto da pauta. Deixa. Tá aqui anotado na minha lista. Eu vou jogar fora. Tá do lado do tio Du, né? No quadro. Isso. Que eu vou, na lista que eu vou jogar fora. Eita, nóis. Cassiano, e você? Qual a sua promessa? Minha promessa? Nossa. Eu prometo, no próximo ano, ouvir os podcasts com ouvidos de ouvinte. Boa. Assim, desde que eu comecei a editar, eu fiz experimentos com podcasts que eu gosto de ouvir. Então, assim, eu tentei pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali e falar, olha, essa vai ser a minha cara, essa vai ser a minha edição. E a partir daí, todo podcast, todo episódio, eu ouvia e falava, nossa, isso aqui eu posso fazer, ou isso aqui a pessoa fez isso, poderia ter feito de uma forma diferente. Ou seja, sabe quando você ouve e julga? E não é por mal, é simplesmente tentar... Melhorar o seu. Exatamente, melhorar o meu. Isso aqui eu não vou cometer esse erro. Mas, evidentemente, a gente acaba cometendo outros erros. Então, essa vai ser a promessa. Ano que vem eu vou ouvir mais podcasts com ouvidos de ouvintes. Sem a Ciana Editora. Graça. Tomara. Tiago, sua promessa do ano que vem? Minha promessa pro ano que vem é comentar mais nos podcasts que eu escuto. Ah, que legal. Vira e mexe, você comentou no Mileniados. É legal ter o comentário, viu? Que pessoas que ouvem e não comentam. É legal, seja só um feedback, às vezes em uma rede social, é legal, que incentiva a gente a continuar. É verdade. Pode ser até mensagem no WhatsApp. Isso aí dá um ânimozão grande, viu? Porque às vezes você tá ali editando, você fala, nossa, ai, tipo, vai ser legal, todo mundo vai gostar, mas será que realmente as pessoas gostaram do que a gente fez? E aí quando vocês, ouvintes, dá o seu comentário, deixa o seu recado, seja por WhatsApp, Twitter, ou no site, ou qualquer forma de comunicação que você estabeleça com a gente. É muito bom a gente saber que a gente está acertando ou não. Sim. Não, e também, nós como ouvintes, assim, escutando o podcast, escutando a leitura de comentário, dá uma sensação agradável. Também falou, pô, eles valorizaram o que a gente comentou. Eu acho interessante isso daí também. Ah. É, a gente tem um costume, né, pra que você que nunca ouviu o Mileniados até o final, depois que a gente se despede, ainda tem um pedacinho que a gente faz a leitura de comentários ou colocações, né, no final do episódio. Uhum. Vai chegar um dia em que a gente não vai conseguir comentar todos os comentários, né? Mas, por enquanto, a gente ainda consegue comentar todo mundo, então chega aí, gente. Chega mais, né? Não, mas até quando chegar nesse dia que não vai ter como ler todos os comentários, o Milenado ter um cast só pra ler comentários. Isso é... Boa, uma boa ideia, né? A gente tem um cast só de comentários, aí a gente lê todos. Aí que vai sair da pauta. É. Nossa, difícil. Bom, eu acho que a gente falou de muita coisa, de tudo. Se você tem alguma simpatia que a gente não falou, fala pra gente. Alguma promessa que você cumpriu ou que não cumpriu, que quer cumprir. Ou desejos mesmo, votos, né? Desejam votos por mileniados aí, tipo assim, ah, eu quero que o Felipe participe mais, que o Thiago volte, que a Julice apareça de novo, que a Thaís, ou sei lá, vocês podem fazer desejos para nós que nós tentaremos atender, né? A gente vai colocar na nossa listinha. É tipo o gênio do Aladdin, se eu desejo uma ordem. É, mas não é só três, não. É. Pode fazer mais de um, não tem problema não. Mas pensa, se cada um fizer três, a gente vai ter muito desejo pra realizar aí, ó. É, não, mas não vai ser cada um três, né? Então, pode ser, não põe limite, não. Por aí a gente tá sem limites. Sem limites. Sem limite. Final do ano a gente tem. Meu desejo é ter mais desejo. É, eu desejo mais desejo. Thiago, muito obrigada pela sua participação. Pra quem não sabe, o Thiago é nosso padrinho. E aí a gente mandou no grupo dos padrinhos, perguntando quem poderia gravar. E ele se ofereceu, está aqui. Então você quer participar do Mileniados também, seja padrinho do Mileniados. Mentira, não precisa ser por isso. Mas se quiser apoiar o projeto, a gente é muito feliz. Muito obrigada, Thiago. Volte sempre. Eu que agradeço o convite. Fiquei até um pouco nervoso, né? Primeira vez que estou gravando alguma coisa, mas... Olha só! É... Vocês têm casa, vocês têm casa. É, espero que não tenham decepcionado vocês aí. Que isso, vocês têm casa, tá entre amigos, tá os ouvintes, são amigos, somos todos uma grande família. Deixa sua arroba pra gente, quem quiser seguir você no Twitter, Instagram, pode falar. A minha arroba é arroba Thiago Farias, com PH, tam, em vez de CF, né? Uhum. Ele vai deixar na descrição. Vai estar no... Então, é arroba Thiago Farias, tanto pro Instagram quanto pro Twitter. Daí a outra rede social lá, eu tenho ela, mas eu nem lembro a arroba dela. Ah, não, ninguém usa aquilo lá mesmo. Ciana. A minha arroba é arroba Ciana G Lima. Estou em todas as redes sociais com essa linda arroba. Twitter, Instagram, que é o que eu tenho usado. E é isso. Uhum. Me acha lá e fala, Ciana... Estou de olho na sua promessa. E você, Vudu Reverso? Minha arroba no Twitter é Vudu Reverso. Quem quiser me encontrar lá, conversar, bater papo, trocar ideia. E nas plataformas de game você me acha como Vudu Reverso ou como Vudu Underline Reverso. Na PSN, por exemplo, é assim, com underline. E quem quiser me encontrar é só procurar pro Vudu Reverso. Beleza, eu sou a arroba eu a Mari Ribeiro. Eu tô no Twitter ou no Instagram, pode seguir lá. E algumas outras variáveis, normalmente é a mesma, eu a Mari Ribeiro ou eu a Mari Ri, porque acho que na Steam é eu a Mari Ri, que não cabia tudo. E esse é o último Mileniados do ano, então feliz ano novo pra todo mundo. Nos vemos em 2019, em janeiro, que a gente volta de novo. E a gente é muito aberto pra sugestões. Por favor, deixem comentários que a gente pode melhorar pra ano que vem, o que vocês querem ver mais, o que não pode faltar. Pode sugerir pauta que a gente aceita também, tanto no post quanto em comentários nas redes e no Twitter. E no Instagram, nossa arroba é arroba mileniados. É isso, beijo pra todos. Tchau, tchau, feliz ano novo e comemore com moderação, galera. Sim. Até mais, cambada. Tchau. Até mais e próximo 2019 pra todo mundo. chegamos a mais um final de Mileniados. Tô eu aqui, a Mari Ribeiro, e com a... Tiana. A gente chegou naquela parte de recadinhos e lembrar das coisas que às vezes a gente esqueceu ao longo do cast, né, Tiana? Certo? Isso, certo. Às vezes pode passar alguma coisa batida, né? Aí a gente vem nos recados pra fechar com chave de ouro. Como, por exemplo, a gente tem que falar como é a forma que você, querido ouvinte, pode ajudar o Mileniados. Como que os ouvintes podem ajudar o Mileniados, Cassiana? Tem duas formas que vocês podem nos apoiar. Primeira forma é pelo Padrim. Você entra lá no site www.padrim.com.br/mileniados e apoia com a quantia que você puder. A outra forma é pelo PicPay. Entra lá no aplicativo do PicPay e procure pela @mileniados. Assina o nosso podcast e nos ajude da forma que puder. É bem simples. É isso aí. Se você não tiver dinheiro, porque eu te entendo plenamente, porque eu estou desempregada, e aí fica aqui o meu merchan para caso você queira contratar uma ótima administradora ou uma ótima engenheira, que a Cassiana também está desempregada, fica aqui a denúncia. Fica a deixa. Vocês podem ajudar a gente também divulgando a palavra do Mileniados. É só indicar para algum amigo, vai que você gostou, passa para frente, porque é legal mostrar números também, né? Porque a gente vive de downloads, né? A gente não tem muito como ver que tá funcionando, né? Uhum. A outra forma também é deixando, às vezes, um recadinho pra gente, falando assim, ó, a gente gostou, a gente curtiu, a gente tá curtindo, continuem, né? E aí, dessas formas, vocês podem procurar a gente nas redes sociais, que a gente já falou no final do cast, mas eu repito, tá? Pra quem, às vezes, perdeu. Que é @mileniados, tanto no Instagram quanto no Twitter. As arrobas das pessoas que participam do episódio sempre estão no post, apesar delas falarem, se alguma for muito estranha, muito esquisito, é só procurar no post que vai estar lá. E eu sou @euamariribeiro, e a Cassiana é @cianagelima. Isso. Olha, tô boa nisso. E aí, né, você pode deixar um recadinho lá, falar pra gente e tal. É, dessa vez a gente recebeu algumas interferências nesse sentido, né? E teve várias pessoas que comentaram alguma coisa ou outra do cast no Twitter, marcando a gente... Você viu uma luta livre que marcou, tipo, na hora que... Você viu isso? Sim, sim, teve um ouvinte que marcou. Foi mais ou menos assim que ele falou. Quando eu estava ouvindo o episódio É Pra Ver, É Pra Comer, que foi o último episódio que saiu, número 21, uhum. Ele falou assim: quando o Voodoo falou sobre o suplex, eu na hora pensei nesse vídeo do YouTube. Aí ele foi, buscou lá no YouTube um trecho de um vídeo de uma luta livre, sei lá, uma luta qualquer no ringue, e o cara dando um suplex no outro. Aí a gente, olha só, Mileniados também busca vídeos no YouTube, olha só a conexão aí, ó. É verdade. Teve comentários nesse sentido, né, que as pessoas ouviram e tal, e teve uns feedbacks legais também, teve gente dando parabéns ao projeto. Eu achei bem bonitinho, assim. Porque esse negócio de final de ano, todo mundo fica relembrando o que fez de bom, né, na vida e tal. E aí teve, acho que, dois ouvintes falaram assim: ah, você ajudou a criar, você cria o Mileniados, né, tipo, questão do conteúdo. Eu achei isso tão fofo. Obrigada, gente, tipo, isso ajuda a gente a querer continuar cada vez mais e mais, né? Isso. E aí, Cassiana, tem mais interferência pra gente? Tem interferências. No site sempre pinga uma interferência ou outra, né? Sempre tem. Uhum. A primeira interferência é do nosso padrinho Leandro Gomes, que sempre marca presença. Parabéns, padrinho. Você é um carinho com a gente. Você é gracinha. Uhum. Às vezes ele é o primeiro a comentar, às vezes ele é o último a comentar, mas ele mas marca ele tá ali, né? A presença dele. Uhum. É, verdade. Continue. O Leandro falou assim: oi, seus lindos. Demorei, mas cheguei. Final de ano é a melhor época e eu curto muito as festanças. Gosto demais das comidas típicas do fim do ano e até das companhias dos familiares. A única ressalva fica para a maldita tradição da meia-noite no Natal, porque na minha casa nunca teve isso. Esse ano, minha mãe marcou a festa pro dia 12/12 e a janta saiu pontualmente às 20 horas e 30 minutos. Mas o 24 de dezembro eu costumo passar na casa da minha sogra e lá a comida só sai na virada do dia. Eu sou velho, gente. Fico caindo de sono e não posso dormir antes porque tô ansioso esperando o peru. Olha a frase solta. E depois não consigo dormir porque a barriga está cheia demais. Isso é verdade, a gente come tanto que não consegue dormir. Parece que o buraco é negro, né? Tipo... esse ano teve festão da firma. 4 horas de show com banda, open bar e comida à vontade, de graça e com direito a acompanhante. Não tinha sorvete, então não tinha mesmo como cumprir o desafio, mas teve brigadeiro. Ponto positivo para precaução com a saúde das pessoas. As ambulâncias e os brigadistas estavam a postos para socorrer aqueles que certamente acabaram a noite em coma alcoólico. Bom demais. Eu também me perdi na conversa quando foi pro lado do inverno inventado pelos malditos capitalistas. Minha imagem de um sol porco é aquele solzinho do Teletubbies com a cara de um porquinho. Nossa! Um sol porco iria fritar no calor e virar um sol bacon frito ou um sol pururuca? Meu Deus. Boa reflexão. Boa reflexão. Ele tá no caminho que a gente faz os casts, tipo, saindo da porta. Mas assim, é meio intencional, vai. Todo mundo gosta da bagunça organizada. Eu acho que a gente tem feito isso de uma forma interessante, eu diria. É, tipo isso. Por fim, ele falou beijos. Ah, que gracinha, muitos beijos. Obrigada por comentar, Leandro. Espero que você goste desse episódio que tá antes, né, desses recados. A gente teve outra interferência no site, né, que foi da Fernanda Cortez. Muito obrigada, Fernanda. Fernanda ouviu uns casts e gostou muito. Acho que ela começou a ouvir no do de bala, que é maravilhoso. Ah, maravilhoso. Se você não ouviu, volte a algumas casas e ouça o Vai Uma Balinha Aí. É, é um dos melhores. E aí a Fernanda coloca aqui: parabéns pelo episódio, dei muita risada aqui e realmente tem que concordar com o Vudu Reverso. Festa de empresa sempre tende a tomar uma bagunça no final. Risos. Quanto às histórias de final de ano, o CG achou assustador o pessoal jogar canecas para cima enquanto as pessoas estão andando. Pois bem, este é um ano tradicional na cidade onde meus avós moram. Eita. A primeira vez que passei a virada de ano na casa deles, numa cidade do interior de São Paulo, resolvi ir com meus primos para a praça da Igreja Matriz e ver a queima de fogos. E assim que a contagem regressiva acabou, as pessoas que estavam bebendo cerveja em trailers e restaurantes saíram para as ruas e começaram a lançar as garrafas para cima. E a cada barulho de vidro estilhaçado, se empolgavam mais. Corremos para dentro de uma sorveteria e foi então que descobrimos que é uma tradição da cidade. Na manhã seguinte, ao andar nessa região, era possível ver as ruas cheias de garrafas quebradas. Então, como diz o Vudu, brasileiro sempre consegue se superar. Beijos para todos. Gente, eu tô criando uma teoria aqui agora, que assim, eu não acho que você vai concordar comigo, que... Na virada do ano, as pessoas se rebelam, sabe? E elas, tipo, como se abrisse um portal pra outra dimensão, as pessoas, tipo... sabe? Tipo... Meu Deus! Nossa, assim, será que o ano novo, às vezes, pode ser uma premonição do carnaval de algumas pessoas, né? É. Lembra que a gente... fez um casting esse ano no carnaval, e aí lembra das histórias de sangue, da galera vomitando sangue, bagunçaiada danada. O ano novo deve ser um ensaio do carnaval dessa galera. Rolê Kleber tá perdendo. É, então, tá tenso, né? Porque, tipo, as pessoas parecem que estão achando que podem fazer tudo porque é virado de ano. Jogar caco de vidro pra cima. Não, né? Vamos melhorar isso aí, né? Pelo amor de Deus. É perigoso pra caramba. É meio, sei lá. É extremamente perigoso, porque pode acertar pessoas, cortar, qualquer uma coisa assim, e aí vai acabar com a festa de todo mundo. E, lamentavelmente, os hospitais, às vezes, nessa época do ano, já tá muito cheio por conta de acidentes que acontecem em estradas, né? E por excesso de bebidas. Exatamente, excesso de bebida. Então imagina... Ai, credo, não gosto nem de de imaginar, seria um caos apocalíptico. É. Não sai a palavra. Apocalíptico. É, pois é. Então, gente, vamos ter um pouco com a mão na consciênciazinha, né? E não jogar garrafas nem copos pra cima, vamos? Comemorar com civilidade. É, pode ser, é uma boa. É isso, Cristiana. Mais algum recado que você gostaria de dar? Não, não tem nada não, Má. No mais, eu gostaria de desejar um feliz ano novo para todos os nossos ouvintes e para os nossos possíveis ouvintes do futuro. É isso. Ano que vem, estamos de volta. É isso. Eu queria agradecer a todo mundo que estava junto com a gente esse ano, as pessoas que gravaram com a gente, a Cassiana que abraçou a edição, muito obrigada, Si. Uhum. E a Voodoo Reverso que não tá aqui, mas, né, ele também esteve presente ao longo do ano inteiro. As pessoas que ouviram e gostaram tanto, deram feedback pra gente, tanto do Mileniados quanto do Marinadas, vocês são as pessoas que motivam a gente a voltar a gravar, a querer produzir mais, porque vocês estão gostando de consumir o que a gente tá produzindo. Foi um ano bem louco. 2018, acho que foi um ano bem estranho. Uhum. Pra mim, principalmente, que eu tive bastantes mudanças e tal. E altos e baixos. Mais baixos do que altos. Mas a gente tá pronto ali, tipo, recarregando as energias pra 2019, pra ele ser sensacional, não é mesmo? Exatamente, mas será sensacional. Sem rolê, Kleber, porque esse ano a gente já ficou aprendizado, vai. Não, mas teve rolês massas, vai. Teve rolês bons. E deixem seus recados aí, deixe o feedback que vocês acharam, que vocês não acharam, que a gente adora ouvir. E qualquer comentário que vocês façam é maravilhoso pra gente. Vocês não têm ideia o quanto faz a diferença. Não é mesmo? Isso. Então é isso. É isso mesmo. Então, um beijo, gente. Um feliz ano novo. E que 2019 seja maravilhoso. Isso. Tchau, tchau. Sim. Beijo.